ILS, X-ray, runway 10. 162, complete approach, contact the outside of the tower, 118.95. Commodore Tower, 118.95, 419, follow. Chama no centro, Recife, frequência 123, decimal 80, antena 128, decimal 35, BRS. Tower, voo 1-62, passing India Serra, stabilize it, ILS X-ray, runway 02. Voo 1-62, clear with Orlando runway 10, wind 15 degrees, 13 knots. Roger, clear to land, runway 10, runway 9, 6, 2. 162 on the ground at 41, right point on this monitor. Right, left and right, thank you, 1962. tarde. Pois bem, ainda Gol 9148, ponte para a pista no zero, pronto. Gol 9148, bom dia, autorizado. Alinhado, decolar pista no zero. Vento no 5, 0 graus, no beijante. Pista no zero, decolagem autorizada, Gol 9148. Controle 120, decimal 8, bom dia. Romeu, até o Romeu Golf, prossiga. Fernando, Romeu, Fato Romeu, até o Romeu Golf, decolagem por conta e risco, no atraso do reportar. Reporte para o solo. Bom dia, Gol 9148, contato radar na decolagem, suba via, saída voo 1 para nível 380. Sobe via, saída voo 1, nível 380, Gol 9148. Golf, é autorizado o cruzamento da final da 1-0, segue em direção ao farol de Itapuã, dando transferência. Cruzado o cruzamento, aguarda a transferência da Gol. Romeu Golf, o visual segue o farol de Itapuã, na presente chama o controle, 120 do Sul, né? Vai chamar o controle da Itapuã. 148, chama o centro de Recife, frequência 1, dígito 8, mão 8, alterno 1, dígito 8, 3, 5, 9148. Recife 1238, alterno 1235, é isso? Afirmo, bom dia. Obrigado, bom dia. Essa via para 2010, autorizado o sinal LS, responde no curso localizador estabilizado. Via para 2010, autorizado o sinal LS, autorizado o sinal LS, autorizado o sinal LS. Até o Romeu Russo, lá vai ter o sobrevoo ou consegue essa pouso? Sim, você me escuta, o matéculo seu normal transponder 0142, até o Romeu Russo. 4375. Essa situação do ponto de paradão no zero está pronta. 4745, a linha cola sem parada? Negativo. 4745, autorizado. Alinhário do colapso está no zero. Vento no 5, 0 graus, 1 ou 2 nós. Já colapso sem parada, não, no zero, 4745. Azul 4082, 3000 arca de distância, vai estar possivelmente uma hora para o mundo, 1895. 1895, obrigado, Azul 4082. Super Salvador, um bom dia, Azul 4082, final de 7 minutos. Azul 4082, boa, continua por cima, salvate cristalismo, ajuste 1-0-1-2-0. 020, continua na aproximação, agora pista livre, Azul 4083. Azul 4082 autorizado, pouso. Fiscal 1-0, vento na 5, 0 graus, 1 ou 2 nós. 3436, passando indicação, via chegada do mais de 1 ou 2, e manter 050. 1-2-0. 1-2-0-8, TAM 3745, bom trabalho. Este é o TAM 3745, perfil São Paulo 1. TAM 3745, contato radar ecológico, mando no nível 360, via saída de São Paulo 1. São Paulo, TAM 3746, acione em visitação, via chegada do Médio 1, desse Mateus 060, reduza para 3509. Assim, reduza para 2509, tráfego percebe grau de speed de 329 a 8 milhas à sua frente. Olha, 356, mantém o perfil da saída, da chegada, em redução para 350 mais, número 2 na próxima fase. Azul 4082, sala 06, libera na direita, chama o sol, 1-2-1, 2-9. 2-9. 378, acione a indicação via chegada, com médio 1, 2, aí mantém 070, ajuste altímetro 1020. Chama agora o centro de Recife na frequência 123, decimal 8, ao término 28, decimal 35. Agora com o centro de Recife 238, ao término 2835, obrigado, com 3745. 3436, desce, mantém a 2.10, ajuste o altímetro na 020, cruzado ele é 78, pista na 0, sempre estabilizado. 2.000, reforço estabilizado, até 3436. Charlie 356 desce uma 3 no pé, ajuste altímetro 9020. Quando possível, pronto, visita para 2109, tráfego percebe 209 graus de speed a 8 milhas por frente, reduzão. Então, 3378, percebe para 2010, a gente última é 3920. Descendo para 2000 PS, está reduzindo para 210, 3378. Família para o marcador histórico, pede para o procedimento de essa foi pista mais velha, chama agora tudo. Na sequência, 118, decimal 3.000 é boa, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5, 0 graus e 1-4 mais. Autorizado pouso na 1-0, na O fim da conta de mil estados, Salvador? O transporte acionário 0157? Esse cheque de transporte eu acho que não, não é 0158. 78 está autorizado? Afirma, autorizado, foi 3378, ele é acessível pista na zero, em redução para aproximação. O tráfego precede 5.077. 378 vai reduzir. E o que 378? 378. 378, prossiga. O tráfego precede agora 4.001. O senhor será vetorado por receber na curva 360. O limite vai ser por 5.000. Aguarde o último detalhe. Cura esquerda, 360, aguardando, 3378. Chamada 356, completo final do procedimento, chama agora na sequência 118, decimal 95. 295, 350, mantenha a ponta de espera. Os trotes na sala, visão ao corredor. Confirma a Fox 3378? Eu posso correr esquerda na turma 160. Corrija, direita 160, o 3378. 160, 3378. Atenção, é o 4-3, está com a área com a praia. Charlie Alfa Foxtrot, aproxime-se, reporte para o norte da torre. Ajuste ano 020. E aí, vai chamar o norte, o reporte. Poxa, 3-5, na frequência 1, 2, 3, décima 8, o término do 8, décima 3, 5. Afirma 1250, Airbus final da 120, após o mesmo ser autorizado. Sim, Oceanema 356, salas 23, libera direito, chama o solo em 121, décima 9. Só te mantenha o seu aguardando para o cruzamento. 7. Eu preciso de atores com o ponto final, chama agora a torre, na sequência 118, decimal 95. 118, 95, 7378. Escuta. Boa tarde, 3378, passou onde a serra? 3378, boa, autorizado pouso. Pista 10, ventura 5, 0 graus, 1,4 nós. Informação de tráfego, helicóptero espera setor norte, aproximadamente 3 milhas. Se os pés não interferem. Pipão 3378. Com o helicóptero, livre pouso na 1-0. 3-7-8, afim. 1-2-5-0, visual 4-2-5-0. Após a passagem de barbante que pousa, autorizado, aéreo, mantém pista 1-0. Alfa Foxtrot autorizado o cruzamento da, do eixo, reporte na taxa de delta. Gente, Alfa Fox. Possível, senhora, pode continuação direta a parte 3, está presente o Thiago Fox. Afirma, Charlie Alfa Foxtrot, vento 140 graus, 139, reposta no solo controlado, 43. Bravo, Alfa Fox. 3378, Sala 37, número direito, chame sua linha, 2 1 2 1 1 9 Direito, 2 1 9, boa. Autorizado, decolagem, sistema 0, ventando 5, 0, Brasil 2, 9. Autorizado, decolagem, boa, 2, 0, 0, 0. O cara Alfa Fox, estamos solo, a atenção é chamar a cara, eu consegui pra animar conforme a atenção. Charlie Alfa Fox, solo aos 2, 8, para 4, chamando solo em 1, 2, 1, decimal 9. 2, 9, Alfa Fox. Decolagem, 1, 1, 8, decimal 9. Papa Romeu até o Romeu Golf, confirma intenções? Aviso a sua, retorna ainda mais para a bolsa. Até o Romeu Golf não atrasa o reportar autorizado. O cruzamento da final da 1-0, reporte final, irmã. Autorizado o cruzamento, reportará na final da 1-0. Autorizado do colégio com proa norte, atento ao R2 na taxi Alfa, o Ventura 5, 0 graus e 3 norte. Ok, está observando o movimento, autorizado vai iniciar o tráfego. Frote do Colo 230, informo o Robson 44, efetuando agora o cruzamento da final da 1-0, dirigimos também a Irmã, mantém separação com o mesmo reporte do solo controlado, Charlie Alfa Foxtrot. Se ele vai chamar no solo, vai estar perto ao passo do Charlie Alfa Foxtrot. Hotel Romeu Golf, informação de tráfego Alfa Sierra 50, à direita, seguindo a Irmã, reporte visual com o mesmo. Tá, visual com o mesmo, vai manter a distância número 2 para enrimar o hotel Romeu Golf. Até o Romeu Golf, reporte no solo controlado. Alfa Foxtrot, frequência de voo. Então, meu uso frequência livre, boa. Eu 250, chama a versão 35, não é 2685, é o número 25, decimal 45.